37 years ago, it's done put a spell on me. A spell where when I'm talking, I'm singing it with glee. But when you're always singing, you got to live alone. That's why I made this mountain shack my home. And when you're on the mountain... Dois é bom, três é melhor ainda. Esse é o terceiro Farmcast BR. Olha só, tem gente que vai achar que é muita coisa. E aí, Ractus, beleza, cara? Firmeza, rapaz, você? Beleza, cara, tamo aí. Agora eu aqui em São Bernardo, você aí... Dessa vez eu não estou na privada. Não, né, cara, infelizmente a gente não tá junto, mas tamo aí, né, cara, gravando o terceiro Farmcast BR. Eu aqui de São Bernardo do Campo e você de... Cruzeiro. São Paulo, o fundo do Vale do Paraíba. É, cara, bem longe, por sinal. Mas é isso aí, cara, inclusão digital, um conectado com o outro. Não sou... Ou não, né? É, ou não ficou muito bom isso daí. Mas tudo bem, vamos aí, cara. Tivemos muitos comentários no último programa e várias dicas legais. Teve um how-to da Carla Andrade sobre como fazer essa gambiarra de burlar IP. Se vocês quiserem, leiam lá no post. Tipo, ela colocou um negócio enorme. Vale a pena. Achava... Até sugeri. Coloca depois como um post isso daqui. É, cara, é uma boa ideia. Deixa depois, eu vou tentar entrar em contato com ela. Ela manda isso por e-mail direitinho, um passo a passo. E a gente coloca. Vamos lá, o que temos de comentário bom? Então, cara, tem o do Vinícius Silva Mourão. Foi o seguinte: parabéns, ficou ótimo. E quando ao pedido, eu assino embaixo, 2 pontos. Parem de brigar por coisas bestas. Existe um mundo além do Farmville, entre parênteses, Second Life, The Sims, GTA e o mundo real, se preferir, risos. Estou à espera do próximo Farmcast BR. Então, Vinícius, concordo com você, cara. Realmente existe um mundo fora de Farmville. Existe World of Warcraft, existe Ragnarok, existe trocentos jogos de Play 3 muito legais, Wii. E o que existe mais depois disso? Acho que não existe nada. Não existe, né, cara? Atualmente não existe. Não existe Atualmente nada. Existe o Skype, né? É, tem o Skype também, cara. Tem esse negócio que chamam... Que falam que é um tal de mundo real, né? Que as pessoas se veem, se relacionam. Eu, sei lá, eu não conheço isso não, cara. É, dizem que existe. Um dia a gente chega lá. Vamos ver o que acontece. Demorou, vamos aí. Tem um outro comentário legal também sobre mais um jogador de iPhone. É mais um daquelas pessoas bem afortunadas que venderam a alma pro diabo e agora estão com o iPhone na mão. E tio Steve agradece. É, e o bolso dele também, né? Ah, você não, o bolso dele não cabe mais nada, o bolso dele tá chorando. Oh, porra, tira o dinheiro daqui. Vai, bora lá. Guto Franklin. Bom, já que vocês pediram para quem estiver jogando com o iPhone comentar, estou aqui para humildemente dar minha opinião. Estou de férias na Alemanha, por isso que tem iPhone, vamos lá. E usei o iPhone da minha tia, não tem iPhone, para testar essa novidade. Seguinte, 75% das coisas não podem ser feitas. Presentes para construção não podem ser usados. O zoom é dificílimo de ajustar. Para colher animais, você sofre muito por conta disso. Peraí. Presentes para construções não podem ser usados, não é dificílimo de ajustar. Para colher os animais, você sofre muito por conta disso. Entendi, chongas. Vírgulas, vírgulas, vírgulas. O que eu achei que foi útil foi a forma de utilizar os veículos. Você simplesmente arrasta o dedo, por onde você desejará plantar ou colher. Alguma coisa tinha que ter de bom, né? É, realmente, cara. É, se não, pra quem tem iPhone. Outra coisa vantajosa é a compra de Farm Cash, ou Coins, que é descontada diretamente da conta da Apple. Ah, bom. Ah, pouco beijo, tem que cara. Ser. Que coisa vantajosa pro tio Steve. Aqui, pelo menos, os preços são os seguintes. 310 Farm Cash por R$39,99, 240 por R$31,99, 115 por R$15,99, 55 por R$7,99 e 25 por R$13,99. Vende-se moedas também. O maior valor é 70.600 moedas por €31,99. Caraca, carinho, hein? Ah, cara, eu não tenho noção disso. Pra mim, €31,99 é um milésimo do que eu ganho, pelo amor de Deus. Eu uso mais para aceitar os presentes que demoram um pouco menos. A minha, que não é muito grande, 69 mil, tanto XP, leva 33, vou aumentar para 24 a 24 daqui a pouco. Boa sorte com 24 a 24. Abre consideravelmente rápido. É isso, galera. Espero ter ajudado. Abraços e continuem com um ótimo trabalho. Valeu, obrigado, cara. Guto. É bom saber que bastante gente com iPhone aí jogando, dando suas opiniões. Sabe qual é a impressão que eu tenho, rapaziada? Qual, cara? A Zynga não tem piloto de test drive nenhum. Uma, aqui até hoje, eles não acertaram direito o programa do Facebook, que vive dando bug. Eu concordo com você, cara. Toda hora, não, deu bugzinho aqui, agora parou, agora sumiu fazenda. Ou então eles ficam fazendo os testes online, em vez de pegar assim um servidor separado para fazer os testes, não, eles fazem no servidor que tá rodando. Aí. É, cara, é um absurdo. Eles pegam, selecionam alguns blocos de jogadores, como acontece em todas as atualizações, e, meu, taca na cabeça dos caras. Ah, funcionou ou não funcionou? Deletou a fazenda do cara, o cara vai ficar 2-3 semanas brigando, puto da vida, até normalizar, tal, voltar ao normal. E é isso, cara. E nós... quando vai aqueles caras doentes, o cara se mata. Não, o cara... chega no Twitter. O cara cai no chão em posição fetal e começa a gritar, cara. Oh, chupar o dedo, porra. Chupando o dedo. Que é isso, cara. É um absurdo. É, mas agora no iPhone, né? O iPhone ele vai melhorando aos pouquinhos, vamos ver. Potencial tem, mas do jeito que a Apple tá indo com o iPhone, eu não sei muito não. Esse iPhone 4 que saiu aí agora, você viu que dependendo do jeito que você segura o iPhone, você não consegue falar, né? É, cara, que você comentou comigo, que parada é essa da antena do iPhone? Eles colocaram, fizeram um design da antena pra ficar na parte superior esquerda, uma coisa assim do iPhone. Então quando você segura, se você colocar o dedinho na parte que a antena tá, aí bloqueia o sinal. Você tem uma área com o sinal, mais ou menos cai a ligação. Esse é o iPhone, né, cara? Esse é o iPhone 4. O melhor... E o Steve Jobs falou assim, ó, não tem problemas o iPhone, não tem, é só segurar certinho ele, que ele não dá problema. É, cara, é o melhor celular do mundo, né, cara? É o melhor celular do mundo, mesmo não sendo... É, lançaram até um band-aid que você coloca lá pra isolar. Alguém, não foi nem a Apple, alguém lançou um band-aidzinho assim, você coloca lá um adesivinho que ele isola e não acontece isso. E teve um outro que lançou um adesivo, só que não é pra isolar. É um adesivo escrito end call, terminar a ligação. E você coloca na área lá, coloca o dedo ali e acaba a ligação. Muito bom, cara. Muito bom, esses caras devem estar tá ganhando dinheiro 4, agora. Apple, muito bom, Steve Jobs. Vamos lá! Próximo assunto. Cara, o próximo assunto é o seguinte, meu. Puta, eu tô parecendo o Neto falando. Neto do Corinthians, tá ligado? Mal, hein? Porra, que mal, hein? Tá, desculpa. Vai lá, Mano Menezes. Não, foi mal. Vamos lá, vai. Cara, esse bug interessante qual que é? A gente comentou no outro Farmcast o seguinte, aquele esquema das Cascadian Farm, das sementes e tal, que, meu, que foi publicado que a gente teria acesso e depois tiraram esse acesso da gente. Cara, a coisa mais idiota do mundo para burlar esse sistema ridículo que tiraram os jogadores sul-americanos e tal, essas coisas... E, meu, era só mudar a língua do seu Facebook. Você ia lá, tal, configurações, linguagem, mudava para inglês. Dentro de, sei lá, acho que menos de 24 horas, habilitava a sementinha para você plantar e você pegava a plaquinha. Simples, fácil e ridículo. É aquele negócio, né, cara? Para que usar a identificação de IP para saber em que país que a pessoa tá, se você pode só ver a linguagem dela, né? Nossa, cara, puta, é feio, né, meu? É bom que a gente acha solução pra tudo, né, cara? É demais. Quando a gente descobriu, eu fui, postei rapidinho no Farmville BR. Tivemos 206 shares. Foi excelente, cara. Irado. E aí você para pra ver, né? Por que que tinha gente que falava assim, ó, pra mim dá certo e pra outras pessoas não dá certo, né? É, cara. Tinha gente que começou a usar esse negócio em inglês e manteve em inglês. Ou então que tinha o Facebook, a linguagem do Facebook em inglês, vai saber. E aí tava funcionando desde o início. É, e tem um pessoal também, Ractus, que tem preguiça de pensar, cara. Sei lá. E tem os psicopatas que falam assim, enquanto eu descobrir como é que eu faço pra conseguir esse negócio, eu não vou parar. Tem esses que foram... Um deles descobriu, né, cara? E aí aquela coisa, né? Não precisa ser nenhum hacker pra ter descoberto isso. Imagina, qualquer um cara. Que ficasse tentando conseguiria. Mas esse aí também pode servir, de repente, para outras promoções, né? Na dúvida, mantém sua linguagem no inglês quando puder. É. Aí quando aparecer uma promoção americana, vai que... Vai que já tá habilitado e já, boa, já caiu aí, é só você usufruir e é isso aí. Muito bom, muito bom. É usufruir ou usufruir? Usufruir. Olha, parece... Usufruir? Você vai fluir o quê? Caraca, vai mano. Vai fluir o Zu? Tô... É semente nova do Farmville, o Zu? Tô muito... Vai fluir o Zu? Caralho, tô muito caipira hoje, cara. Bom, vamos às atualizações da terça-feira, dia 27/7. Apareceram uns itens novos, tá? Umas casinhas, uma nova semente temporária, um novo cavalinho que chama Morgan House. Aí, House. Não. Cavalinho. Morgan Horse, porra. Não é House, é Horse. Morgan. Pra que cavalinho, cara? Além, se você for um Uno e tiver que cavalgar num cavalo pequeno, ótimo. Mas fora isso, não tem motivo de cavalinho, cara. Ah, tem cara, adulto, é que no, não, cara. Aqui no Farmville, os cavalinhos procriam. Nossa, cara. Porta procriam, aí. Procriam e tal. E, meu, e dão os cavalinhos pequenininhos e são considerados itens de coleção. E tem gente que mata por causa disso, que começa a ameaçar as pessoas no Facebook. Meu... Cara, se desse pra mandar um cavalinho, era legal, cara. Imagina que legal, assim, se você, você acha um cavalinho, aí dá uma opção pra você. Você pode matar o cavalinho ou dar pra alguém. E aí aparece no feed, né? Então a pessoa acha um cavalinho, pode matar ou dar pra alguém. Não, cara. Quanto de gente quer ficar com uma coisa, não, não mata! Para com isso, cara, é processo. Porra, se tivesse isso, eu ia jogar Farmville só pra matar os bichos, cara. Para, porra, não fala isso, velho. Eu matava. Bom, vamos lá. Também tivemos uma novidade, novos prêmios foram implementados no minigame. Vamos aos prêmios. Um bode peludo muito estranho, uma casinha com um quintalzinho do lado e um caiaque, um patinho punk, cara, patinho punk muito patinho louco. Patinho punk! É, cara, um patinho punk. Um patinho tipo, Sex Pistols. Cara, tipo um moicano o patinho tem, muito bonitinho mesmo, cara. Porra, nada a ver agora, eu vou te falar pra você, que me lembrou isso? É. Eu gravei, foi na sexta-feira à noite, tava passando lá os oito irmãos Ultra. Caraca. Ultraman, Ultra Seven, Ultra não sei o que lá. Aqueles antigão. Sim, O Ultra Seven, ele tem uma lâmina na cabeça que ele arremessa. Cara, eu assisti o filme inteiro só por causa daquilo. Okay. Pô, tinha uma lâmina punk na cabeça, assim que ele jogava e cortava o bicho no meio. Então, falei, pô, ele era cabuloso, o Ultra Seven, cara. Pô, muito bom. Aí esse é o patinho Ultra Seven, cara. Ele arremessa esse negocinho na cabeça. Caralho, maldoso. O bichinho tem cara de mal, cara. Tem cara de psicótico mesmo, velho. Vamos podia ter feito uma sobrancelhazinha bad boy nele, né? Tipo um olhinho, uma sobrancelha pra cima, outra pra baixo e tal. Aquela cara de... Não, aquela cara de mal foi, mesmo. Sobrancelha diagonal pra baixo. Puta, muito, muito foda mesmo. Bom, vamos aos outros prêmios e tal. Uma casinha com uma... Aquelas rodinhas de água, sabe? Tipo, que gera energia nuclear aquática. É, porque a fazenda precisa de energia, né? É, com certeza, eu tenho certeza que o Farmville já acertou que vai ter que ter energia na fazenda, né? Tomara, cara. Tomara que implementem isso o mais rápido possível, né? Se desde o SimCity 1, aquele que eu jogava no monitor de fósforo verde, tinha que ter uma usina pra acender a cidade, não vai ter no Farmville, pô? É, vale, meu Deus. Tinha, né, que ter mesmo, cara. Aí tem também uma carruagem com dois cavalinhos, bonitinha, por sinal, e outra casinha meio azul e tal, também bacaninha, com umas florzinhas, assim. Nada de, nossa, que prêmios, vou gastar minha grana jogando dardo, não. Mas... Deram uma renovada. Não, bacana. Eu jogo só pra ganhar o patinho. Eu quero patinho. Vou gastar, que seja, 1000 Farmville Cash, vou pra conseguir o patinho. É, o patinho do mal. Patinho evil. Vamos lá, qual que é o próximo assunto? Fazer um comentário. Tem um sobre algumas novas crops, parece que tem duas crops novas, Heirloom Carrot, Chickpea. Mas o mais legal é o White-Tailed Buck, ou... O viado de rabo branco. What the fuck? Esse daqui, agora tá aqui, ó. Prêmio exclusivo para torcedores São Paulinos. Se você for São Paulino, você pode pegar ele. Caraca, meu, olha só, se deram bem, hein, Bambis? É, ué, viadinho de rabo branco, tá ótimo. É, mas essa paradinha é pra adoção, não é, cara? Ou não? Então, mas a adoção é exclusiva para os tricolores. Ah, tá. Só eles podem adotar. Só eles. Se você não for fã do São Paulo no Facebook, você não consegue. Ah, tá. Eu não sabia disso não, hein, Rápidos. Bem lembrado, hein, cara. Bem lembrado. Depois coloca uma nota de pé aqui no post, tá? Demorou, cara. Outra coisa é a Pickup Truck Seeder. Que é isso, Rakdos? Como que ganhou essa parada aí? Foi um sorteio, né, meu? Foi sorteio mesmo? Quer dizer, o pessoal deve ter votado aí. O que tinha pra escolher? Então, eram vários carros, assim, sabe? Tinha Hot Rod. Eu não lembro direito. Tem aqui no blog, tá aqui postado. Só que, cara, eu acho que essa é bem bonitinha, né? Foi uma boa escolha. Mas fala pra mim, cara. Não, eu não acredito nisso. Eu juro pra você que eu não acredito. Devia ter uns carros ferrados, bonitão, não sei o que. Eu não sei, não vi. Vai me dizer que esse foi o melhor que eles conseguiram votar? É, cara, foi esse aqui. Um caminhão Ford antigo com roda de Fusca. Eram 7 veículos, sabe? Tinha o Fire Truck, Semi Truck, Pickup Truck, Trolley, Minivan, Dump Truck e Cement Truck. E acho que esse aí foi o mais bonitinho, cara. Mas quem é que tem o mais punk que esse? Não é possível. Tinha, cara, devia ter, sei lá, meu, um Zeppelin. Não, não, aí não daria certo. Mas, cara... Não, que tivesse um Hot Rod, pelo amor de Deus. Ah, tem um trator Hot Rod, mas não é tão fudidão, assim. Não é uma coisa que fala, nossa, que trator legal, né? Mas quebra o galho. É que eu esqueço, né? Tudo no Farmville tem que ser bonito. Tem que ser carinha de ai, tchutchuquinho, coisa bonita, né? Não pode ser punk, só o patinho que é punk. Só o patinho punk do mal. Você é desprezível. Então tá então, né? Fazer, ganha o caminhãozinho, parabéns caminhãozinho, você ganhou. É, o caminhãozinho ganhou, levou essa daí. É, fazendeiros, vamos ao próximo assunto. Recebemos diversos e-mails, centenas de e-mails, pessoal gritando, pedindo, pelo amor de Deus, expliquem para a gente como que funciona esse esquema dos craftings, desse negócio dessa vinícola, dessa perfumaria, da padaria, do Raico Sparta, meu. Ouvimos os seus pedidos. Ouvimos os seus pedidos. Vamos explicar. Quem que vai explicar? Vamos, leia-se. Novamente, o nosso enviado de guerra, Falco! Vai lá, Falco, é com você, direto do Rio de Janeiro. Favela da Rocinha, direto da Favela da Rocinha. Vestindo sua sunga branca e tomando sua conte, a sua cerveja com um pouquinho de amendoim no fundo. Vai lá, Falco, é com você! Fala, fazendeiro! Fala, Rakdos! Aqui é o Falco, diretamente do Rio de Janeiro para mais um FarmCast BR. A chegada da nova ferramenta, as Crafting Cottages, foi de grande importância para o Farmville, pois aumentou ainda mais a interação dos fazendeiros e seus vizinhos. E com isso, muitas dúvidas e perguntas surgiram. Algumas pessoas não compreenderam muito bem o sistema. E para explicar para vocês, eu apresento um convidado especial, meu amigo Daniel. Fala, Falco! E aí, fazendeiro e Rakdos, beleza? Há algum tempo recebemos uma prévia das Craft Cottages, em que nos inscrevemos em uma das três opções, spa, vinícola ou padaria. Agora que foi lançada a ferramenta, recebemos a opção de manter nossa inscrição ou escolher a outra. Se você for level 25 ou mais, você poderá colocar a cottage em sua fazenda e começar a produção. O esquema é o seguinte, você possui receitas. Para fabricar os itens são utilizados os bushels. Cada receita é uma combinação. Esses bushels são conseguidos de três maneiras, colhendo de suas plantações, comprando no próprio farmer market de seus vizinhos, que esteja oferecendo, ou então pegando de publicações no feed de seus vizinhos. Exatamente, Daniel. E depois de ter esses bushels, você pode fabricar o item daquela receita. Cada vez que você fabrica, aquela receita ganha um ponto. Acumulando esses pontos, a receita passa de level. Cada vez que uma receita passa de level, você upa sua cottage também, com a finalidade de torná-la 5 estrelas. Bem... Ao clicar em Make a Good e iniciar a fabricação, levará 6 horas para ficar pronta, até que você possa colocar à venda. Cada item vendido dá um ponto naquela receita também. Portanto, vender itens também ajuda a upar as suas receitas. Sim, provavelmente por isso, a Zynga adicionou as novas Ribbons para incentivar as pessoas a comprar os itens dos vizinhos. Por enquanto, as Goods só não fluem quando usadas, mas a Zynga prometeu que futuramente outros brindes virão. Será? É, né? Vamos ver então. É isso, pessoal. O sistema é simples. Resumindo, você pega bushels, fabrica as receitas, ganhando um ponto por fabricação. 6 horas depois, fica pronto e você põe à venda. Cada venda gera um ponto na receita. Ao upar uma receita, você ganha pontos para upar a cotas. Obrigado ao nosso convidado Daniel, valeu Ractus, valeu fazendeiro. É isso aí, é hora de dar tchau. Mas antes disso, quero mandar um beijo para minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, meu sobrinho, minha tia, meus parentes todos. É, confundindo o programa assim não dá. Bom, fui pessoal. É isso aí, baixinho. Aqui quem falou foi o Falco, diretamente do Rio de Janeiro para o Farmcast, o podcast do Farmville BR. É isso aí, Falco. Valeu, cara. E agora, mais uma palavra sobre nossos patrocinadores. É isso aí, fazendeiros. Lembrando que tá com vontade de comprar um micro-ondas, uma TV de plasma, ou LCD, ou 3D, Full HD, ou sei lá o que, cara, um DVD, um livro, um biscoito, não vende biscoito no Submarino. Cara, quer comprar qualquer coisa no Submarino, acesse direto do nosso site, clique num bannerzinho e faça sua compra. Assim você ajuda o Farmville BR a crescer. Ah, não estou com vontade de comprar nada no Submarino, mas estou com vontade de ajudar. Sem problemas. Agora, no lado direito do nosso blog, tem um íconezinho do Farmville BR PagSeguro, contribuições. Nele você pode clicar e contribuir, fazer uma pequena doação de R$500, R$5.000, R$50.000, R$1.000.000 para ajudar o Farmville BR a crescer. O céu é o limite! Se doarem R$5.000, a gente pode dar uma bela de uma festa. R$50.000, dá pra comprar um carro muito bom. R$500.000, eu compro um apartamento show de bola no Rio. Agora, Zé, se doarem 5 milhões, sabe o que eu faço com essa grana toda? O quê? Pago minhas dívidas. Ô, louco, Ractus, coisa tá feia aí, hein, cara? É, tá. Não, velho, se alguém... Deixa eu colocar um detalhe aqui. É. Só. No Submarino, caso você clique no banner, mesmo que não seja algo que você queira comprar, vamos dizer que você queira... Ah, não, quero comprar um PlayStation 3, tá lá o banner do CD de Piratas do Caribe 2. A partir de você clica no banner, esteja no Submarino, você pode comprar o que você quiser lá e, mesmo assim, vai entrar alguma coisa pro blog que você mais ama. Então, o que eu vou dizer é o seguinte, mesmo que você não ache o banner que você queira comprar alguma coisa no Submarino, clique no banner do Submarino que está no blog do Farmville BR. É, isso aí, cara. Só voltando ao assunto dos 5 milhões, cara, se eu ganhasse 5 milhões de reais, 1 milhão eu faria uma fogueira e queimava. Só pra aparecer no Guinness, tá ligado? Olha que alguém já deve ter feito pior que isso, hein? Já queimaram $1 milhão numa carta de Magic? Ai, cara, nem fala isso. Não, cara, ó, e outro milhão eu ajudava as entidades carentes e tal, piripororó. E aí, só pra não ficar feio, beleza, então. Tô carente pra caceta, viu? Eu também, cara. Então, seguinte, continuando, pessoal, lembra que a gente falou da promoção do Cube Box? Essa semana eu coloquei no ar, mas tinha um pequeno erro. O corpinho dos bonequinhos estavam de ponta cabeça. Mas... Olha que maravilha. É, cara, bem coisa exorcista, né, cara? O negócio de ponta cabeça girava. É, de ponta cabeça com uma cruz no meio, né? Não, para com isso. Então, aí continuando. Seguinte, a promoção do Cube Box tá toda. Como é que funciona? Você vai imprimir o seu bonequinho, recortar com uma tesoura sem ponta e montar o seu bonequinho do Farmville BR, ou fazendeiro ou a fazendeira. Montando o seu bonequinho, você pode pegar ele e tirar uma foto junto com ele. Você tem que aparecer na foto, tal. Tira uma foto engraçada de vocês nadando, de vocês cavalgando. Topless! Não, que topless, tá louco, mano? Seguinte, você tira a sua foto soltando pipa, nadando, jogando squash, bocha. Cara, a foto mais engraçada vai levar nada mais, nada menos que 115 Farmville Cash. Segundo lugar, 55 Farmville Cash. E terceiro lugar, 25 Farmville Cash. Todos os prêmios vão acompanhar um chaveirinho do Farmville BR que você vai receber na sua casa! Olha só que maravilha! O melhor prêmio que inventaram depois dessa Mega Sena! Acho que acabou, né, cara? Porra, o pior é o seguinte, né? Não tem piadinha final, não tem nada. Fica o um negócio tão ruim terminar assim, a gente fica aquela cara... Muau! É, a gente, sei lá, vamos cantar uma música então, cara. Morro do Dendê, de invadida, nossos alemão vamos se divertir. Porra, cara, vou ter que falar um negócio. Como cantores, somos péssimos farendeiros também. Ah, cara, mas tamo aí. Bonitos dois. Ah, que isso, cara, mas tamo aí. Fica um grande beijo, um grande abraço pra quem ouviu o Dutch, meu cachorro também tá mandando um abração pra vocês. Beijo, pessoal do Farmville. Um abraço, Falco. Um abraço, Marcão, nosso web. Amor, um grande beijo. E Jeff, cara, volta logo. Melhora. Esquece essas paradas aí. Quem quiser conhecer o Jeff assim melhor, mais profundamente... E o saber o que tá acontecendo com ele, saber o momento que ele tá passando, acesse. O quê? É, o Jeff, cara, o rei do gado, o Jeff, o cara da Creel, sabe, aqui do blog. Então, ele tá passando um momento difícil, pra quem quiser saber mais o que tá acontecendo, acesse meutristesegredo.blogspot.com. Vamos ficando por aqui. Força, Jeff, adoramos você. Abraço! Abraço!